não importa se ela é coroa. Marcou pro bonde nova lá e mete a seu super pop, meu super pop é o seu super pop. Que tá tocando super pop.